Portal do Arrocha. E um abraço a essa galera gostosa aqui na festa da Rocinha. Valeu, gente. Miminho, manda ver esse saco de choro. Só ela faz assim, gostoso demais. Ela é uma pimenta, na cama ela inventa prazer que satisfaz. Aquela noite de amor inesquecível, mas ela sumiu, não atende a ligação. Vou mandar uma mensagem pedindo um replay pra nossa noite de paixão. Canta a gente comigo aí, vai! Quero replay, quero replay, e do amor que a gente fez. Quero replay, do amor que a gente fez. Quero replay, e do amor que a gente fez. Quero replay, e do amor que a gente fez. Bora, meu sangue! Assim, gostoso demais. Ela é uma pimenta, na cama ela inventa. Gostoso, você que satisfaz. Aquela noite de amor inesquecível, mas ela sumiu e não atende a ligação. Vou mandar uma mensagem agora pra ela, pedindo replay, vai. Nessa noite de paixão, vamos salvar, vamos salvar. Quero replay, quero replay, replay, e do amor que a gente fez. Quero replay, quero replay, replay, e do amor que a gente fez. Quero replay, quero replay, replay, e do amor que a gente fez. Quero replay, quero replay, replay. Vamos embora, gente bonita! Café Music. Chega mais, Ival.